virou rotopressão. Balançou, balançou, swing de tremer chão. Isso é calypso, vem sacudindo a multidão. Balançou, balançou, cantando amor e paixão. Vai, galera linda! Vem na levada, vem nesse ritmo comigo. Solte seu corpo, você não vai. Esse dia, pai, foi demais pra mim. Isso é calypso. Não sei nem se mereço. Eu queria agradecer aqui a minha amiga Beth Dezembro, que acreditou nesse projeto. Isso é calypso. A Garantido Caprichoso, a toda minha equipe, Adronando, meu amigo Ricardo, você é um anjo na minha vida! Isso é calypso. A todos os fãs que fizeram sacrifícios incalculáveis pra estar aqui hoje. Eu sei. Galera de Manaus, isso é calypso, que sempre me abraçou todas as vezes que eu pisei nessa terra. Com muito amor e carinho, eu nunca vou esquecer. No coração, fique com Deus e até a próxima, se Ele quiser. We'll be right back. Eu também amo vocês.